vai embora. Meia, 41, redução 180 nós, número 5. Ok, 180 nós, 9641. Mantenha a posição. Vai lá. Paulo Salvador, 3517, bom dia. 3517, bom dia. Prossiga o táxi via Alfa, chame para ingresso na Juliette. Alfa, vem para o ingresso na Juliette, tá? 3517. Paulo 804, autorizado ingresso via Juliette para o gate número 3. Via Juliette para o 3, voo no 804. Decola 5 autorizado? Afirmativo. Ok, autorizado alinhar e manter preparando-se para o decolar 5 autorizado. Bora lá. Oi Salvador, bom dia, voo 9715, sinal baixa travado. Voo 9715, continua a pressão, guarde pista livre em salvo de menos 90 metros fechados. Magnética 1-0-0 de cima. Esquerda 0-1-0-5, como é que está o problema? Airbus iniciando a corrida, informarei pista livre, vento 060 graus 029, ajuste 102, primeiro 90 metros, fechado devido a. 3179. Ok, 2375-1010-19-1979. Salvador, bom dia, 379 número 4, na aproximação, reduz 180 nós, 10, 3 mil pés, ajuste no 0, no 2, tráfego que eu precede à sua frente, aproximadamente 10 milhas, com 180 nós, você vai segui-lo com o número 4. Ok, reduzindo 3 mil, está em 9, reduz, a possibilidade de vetoração, aguarde o sinal do procedimento. Pista é liberada, tem autorizado seu pouso. Lembra pouso, vou dar 7-5. Eco Juliette, autorizado para seguir o táxi, reporte para ingresso, pista no FEC. Nota, seu vetor, mantém Pro 215, vou na Pro 215, limite o curso do localizador, aguarde a autorização para o voo 366. Azul 4069, mantém o respondo sendo bairro por decor. Mantém. 3153. Pode ver. Nível 340 na Pro de Leão. 340 Pro de Leão, 3171. Pista livre, fomos de menos 90 metros fechados. Gente, o primeiro contato aberto fechado. Uno 715, solo de 49, livre à direita, solo 121, décimo 9. Direita 219, gol 715. Tango Lima, reduza para 180 nós. 180, Marco Tango Lima. Ativo, está liberado até 4 mil pés, Marco Tango Lima. 4 mil, Lima. Tá, 3179, essa é uma navegação, vou na prova 366, autorizado procedimento RNAVE, informe estabilizado, 3179. Voando serviço 366, informe estabilizado, 3179. 964. Bruno. Complete aproximação, torre no 830, 9641. Correção, torre 186. 186, positivo, obrigado. Lima. Controle mais tango Lima. Mais tango Lima, desça para 2000 pés, ajuste no 02. Voe na proa de Duna, Mike Tango Lima. Para 2000, proa de Duna, Lima. Estimado tráfego na sua posição, 12 horas com 150 mais de grau de speed. 319, contato pessoal. Oi, Salvador, bom dia, Rio 964, no aproximação final na Suíça. Mike Tango Lima, para o localizador, curva direita e vou ir na proa 110, forma estabilizada. Proa 110, Mike Tango Lima. Juliette Eco. Eco Juliette Eco, decola ao 52. Irá manter a escuta da torre. Mantenha o setor sul aguardando para o cruzamento do eixo da pista 1028. Mantenha o setor sul. Para o setor sul da escuta da torre, o Eco Juliette Eco. Positivo. Informo que temos um tráfego agora que vai decolar da pista 10, o Embraer 190, Eco Juliette Eco. O Azul 4069, autorizado a decolagem, vento 030 graus 049. Autorizado 4089. Azul 069. 3153, prossiga. Livrou na sua escuta. Prossiga em frente e reporte para ingressar na Juliette, 3153. A Juliette. 9641, complete aproximação, Embraer 190 na decolagem, forma de película. Oxe, na 641. Tudo bem, Juliette Eco? 20 à frente. Vai segui-lo como número 2. Chama a torre, vamos 86. 86, 3179. Seu cruzamento. Autorizado pouso, pista 10, vento 030 graus 029. Leve pouso, 9641. Eco Juliette Eco, pode tomar a proa agora da cabeceira 28 para cruzamento. Para a proa da cabeceira 28 para cruzamento, Juliette. Oi, Salvador, muito bom dia, tá? 3179, passando o 72, baixar e travado. Tá, 3179, um bom dia, complete aproximação, aguardando informação de pista livre. Positivo, confirmar o vento por gentileza. Vento variado com 02 nós. Copiou. Azul 4069 decolou ao 54, controle 119, decimal 8. 198, bom dia. Bom dia. Pode esperar pronto, 642. Então pode esperar, aguarde para decolagem. É depois. Mandou bem, hein? Piloto aqui é profissional. Mantém, já leva 320. Mantém Golly Departure. Golly Departure, climb to level 320 for 069. Então 3171 passando nível 120, chama agora o centro Recife, frequência 1288, a secundária 13325. Climatinho 288 3325, bom dia. Bom dia, eu morro. 179, torre. Na sua escuta. Temos um tráfego agora, pequeno porte, vai cruzar a cabeceira 28 na linha do litoral a 1000 pés. Caso de arremetida, subida imediata para 2000 e mantém pro, ok? Ok, 3179. confirmando pista já livre, tem autorizado seu pouso, tá 3179. Tá, seus 90 do início ciente, 3179, livre pouso na 10. Lancha 18 decimal meia, tem um bom pouso. Só tudo que precede ser 6 milhas à frente. Positivo, 18 meia. Vai chamar, obrigado. Via Alfa na sua escuta. 29641, autorizado o táxi via Alfa e quilo para o pátio 3. Ciente, Alfa e quilo para o pátio de número 3. Pátio Tango Lima, continua a aproximação, guarde pista livre, salvo os primeiros 90 metros fechados. 5-5-4, autorizado para Aracaju, no nível 150, pela rota Golf 677. Decola da pista no zero, curva esquerda. Saída Puca, transição Aracaju. Controle 1 no 9 decimal 8, torre 1 no 8 decimal 6. Acione 5-0-1-0. Pode repetir o transporte, senhor? 5-0-1-0. Cliente autorizado 150 na Golf 677, na pista 10, após a decolagem, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, o controle é 19-8, a torre é o 118-3, o transponder é 5-0-1-0. A torre é 118-6, chame para acionamento, trip 5-5-4. 118-6, obrigado. Bom nome. 109, tem profissional também. Então, seu plano foi modificado a 57, ascensão nível 100, vou ir na proa de lotada presente, Eco Juliette Eco. Zero de contato. Positivo, livre pouso 910, Mike Tango Lima. Solo Salvador, pronto para puxa e acionamento. Voltei meu tráfego, está pronto para puxa e acionamento. Trip 5514. 5514 autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Chamada pro táxi, 5514. Sol Salvador, bom dia, até 3179. Então 3179, prossegue o táxi via Alfa e Juliette para o portão 2. Alfa e Juliette para o 2, 3179. 09, da Juliette. Objeto 6709, bom dia, aciona identificação. Oi da proa de Alagoinha para a chegada Bonf, ajuste 1013. Está autorizado descida até o nível 040. Objeto 6700. Aidente, 1013 ajuste, descida até o 040 na ponte, o 6709. Pra C. Autorizado, nível 90. Uma centena, tá autorizada a ascensão. Tango Lima, solo 59, tem a direita, solo 121, décimo 9. Ele vai à direita, mais um lado, Lima. Juliette, é controle. Obrigado. Que o nível para Paulo Afonso tem que ser o nível ímpar, ou 090, ou nível 110. Afirmativo, 090, ok. Gente, então sobe e mantém o nível 090. Aguarde coordenação, altímetro é 1013. 1013, 607. Solo Mike Tango Lima, livrou. Mike Tango Lima, autorizado Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo 3. 642, decolou ao 01, controle 19-8. Controle 19-8, 642, bom dia. Cruzeiro, Tower Recife Central, frequency 128.8 or 13325. 128.8, enable 133.25 04069, good. Have a good day. Controle Salvador, 642, decolou na 6-4. Polo 642, contato radar na decolagem. Sub, mantém nível 390, sai da PUCA. PUCA 390, 642. Polo 607, copiando. Afirmo, está pronto para a cota. Autorizado Guarulhos, nível 340, pela rota Perisco 50. Decola da pista 10 com curva à direita, saída da El, transição Guiné. Controle Salvador em 119.8, torre 1186, acione 5022. Autorizado Guarulhos, nível 340, com na rota do plano de voo. Aerovia UP e Whisky 50, decola da pista 10 com curva à direita. Saída da El, transição Diner, controle 198, o solo 186. O torre 286 e o transponder 5022, o gol no 607. Correto, chame para acionamento. Chame para acionamento, no 607, obrigado. Solo o TAM 3517, solicita Brasília, o nível 360. 3517, aguarde coordenação, altímetro 1013. Obrigado. Solo Salvador, gol no 715. Gol no 715, prossiga. Autorização para Brasília. Aguarde, altímetro 1013, no 7-5. Guarda. Salvador, aqui é o Trip 5514, pronto para táxi, POP de 49, autonomia de 3:50, alterna Salvador. Autorizado o táxi para o ponto de espera da 10, via Juliette Alfa, no ponto de espera 118.6. Ciente, no ponto de espera 118.6, Trip 5514. Salvador, voo 804. 804, aguarde cópia. Controle Salvador, bom dia, gol 1897, livrou 180 ao 1110 restrito, informação Julia. 897, bom dia, acione identificação, chegada Bonf, desce e mantém o nível 050, altímetro 1013. Na Bonf, desce até o 050 com 1013, o gol 1897, acionou identificação. Aqui é o 355-14. 355-14, 2-5. É o 355-14, no ponto da espera da 1-0. Autorizado alinhar e decolar pista 1-0, vento variável 0-9. Ciente, 355-14. 357, autorizado Salvador, Brasília, nível de voo 360, pela rota Peso 117. Decola da pista Luzero, curva direita, saída Gole, transição Ofito, controle 1198, torre 1186, acione 5016. OTAN 3517, está autorizado Brasília, nível 360, via Anzulo 17. Decola da 10, com curva direita, subida Gole, transição Ofito, controle 198, torre 186 e aciona 5016 da 3517. Correto, chame para acionamento 3517. Voo no 75, qual a P? Voo na 75, prossiga. Voo no 75, autorizado Brasília, nível 340, pela rota Pesolão no 7, decola da pista no 0, curva direita, saída Gole, transição Ofito, controle 1198, torre 1186, acione 5026. Direita, Gole, transição Ofito, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 6 e transponder 5026, voo 1795. Correto, chame para acionamento no 715. Sim. Voo no 804, copia. Copia para si. Voo no 804, autorizado Salvador Galeão, nível de voo 360, pela rota Pesolão no 4, decola da pista no 0, curva direita, saída da El, transição Bless. Controle em 119.8, torre 1186, acione 5031. Gole, trip 5014, bom dia. Correto, chame para acionamento no 804. Jet 6709, desce e mantém 2.000 pés, 1.013 ajuste, reporte localizador, glide fora de serviço. Sente 2.000 pés, 1.013 ajuste, reporte localizador, sente 2 glide, 6709. 897, desce via para 2000 pés, 1003 do ajuste, reporte localizador número 2 na aproximação. Descerá via com 1013 para 2000 pés. Reportar, a intenção é cumprir o RNAV da pista 10, o 1897. Afirmativo, então após Pelô vai voar Serra Vita 366 e descer para 2500 pés, o 1897. Após Pelô, desce fora a Serra Vitor 366, descendo para 2500 pés, o voo 897. Eco Juliette, eco, é o controle? Tá passando eco, Juliette, eco, controle Salvador? Já escuta, prossiga. Preciso se estimar de pouso em Paulo Afonso. Descendo pouso 11110. Ok, 11110. Lock 6709. Complete o ILS, tem um glide, torre 1830, 6709. 370 para Recife. 9, reporte 1 milha do externo, trem de pouso baixado e travado. Passou o externo baixado e travado, 6709. 6709, autorizado pouso, pista 10, vento calmo. Cabeceira deslocada 90 metros. Pouso 90, 6709. Sistema, vamos aguardar mais alguns instantes para ver se o plano entra no sistema. Afirmativo, aguardando. 3153, informação Juliette Galeão. Volta 3153. 3153, aguarde coordenação, Galeão, altímetro 1013. Certo, galera. Salvador 1607, solo Salvador. Escuta no 607.